Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite? Aleluia. A palavra de Deus diz que aonde haver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Então, se você crê que o Espírito Santo de Deus já está neste lugar, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo já está aqui, comece a adorá-lo de todo o teu coração. Aleluia. Com toda a tua força. Aleluia. Com júbilo, com alegria, porque o real motivo de nós estarmos aqui é pela graça dele. Aleluia. Aleluia. Então feche os seus olhos. Aleluia. E comece, aleluia, a declarar assim: Santo Espírito, és bem-vindo. Isso, declare. Aleluia. Que nesta noite ele venha inundar nosso coração. É o desejo do meu coração. Sendo é o nosso maior desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Aleluia. Tua presença. Santo Espírito, és nessa noite, Senhor. Aleluia. Não há nada melhor. Aleluia. A que se comparar com a esperança viva. Tua presença nós clamamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Eu provei e vi uma esperança, aleluia, que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença vem, Santo Espírito, aleluia. Santo Espírito. provar da bondade do nosso Deus. Vamos provar no quão real é sua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Aleluia! Nós provamos, Senhor, da tua glória e da tua bondade, Senhor. Aleluia! Aleluia, nós provamos, Senhor. Os céus declaram glória a Deus, o universo suas obras, mas Deus decidiu viver em mim. No princípio o Verbo declarou a vida, digno é o Cordeiro, toda honra e glória, força e majestade. Nada se antecede a ti, Jesus. Aleluia! No princípio o Verbo declarou a vida, digno é o Cordeiro. Toda honra e glória àquele que é digno. Toda honra e glória, força e majestade ao príncipe da paz. No princípio o Verbo declarou a vida, digno é o Cordeiro. Aleluia! Toda honra e glória, força e majestade ao príncipe da paz. Boa noite, palavra viva. Boa noite, palavra viva. O príncipe da paz está aqui essa noite mais uma vez. E o livro de João nos fala, capítulo 20, quando estavam os discípulos reunidos com medo dos judeus, com medo dos sacerdotes da sinagoga. Eis que Jesus aparece no meio deles. Simplesmente aparece no meio deles. E a primeira coisa que ele declara a eles é: Shalom! Paz! Paz! Paz! Paz reine na vida. Paz reine nas famílias. Paz reine no coração, no trabalho, nas finanças. Paz! Shalom! Shalom é um conceito muito grande e é isso que Jesus vem nos trazer. Paz, harmonia, tranquilidade, cura. Aquilo que tu precisa para a tua vida. Para a tua vida está em Shalom, está em paz. E Jesus mostrou as mãos e o lado, que é o recibo dessa paz. É o recibo que Ele pagou com o próprio sofrimento, com o próprio sangue, com o sacrifício, que nos trouxe a paz, a harmonia que reina em nossas vidas. Ele conquistou, Ele pagou. Portanto, tudo aquilo, toda mentira que vier na tua cabeça, na tua mente, querendo te roubar essa paz que Ele entregou, apresenta o recibo, a quitação, de que a paz te pertence. A paz pertence à tua família, a paz pertence às tuas finanças, a paz pertence à tua cura, o teu descanso, a tua tranquilidade, a tua harmonia, a tua prosperidade. Tudo está em Shalom, em paz. O príncipe da paz, como a gente está confessando agora. E hoje nós estamos reunidos aqui para começar uma nova série. Fé para avançar, tranquilidade para avançar, confiança para avançar, paz para avançar. O príncipe da paz vai nos conduzir nesse caminho de luz, de harmonia, de cura, de tranquilidade. Tudo aquilo que nós precisamos está em paz. Vamos continuar adorando e receber em paz, em tranquilidade, aquilo que Jesus veio falar conosco essa noite. Abre teu coração, abre a tua mente, entrega o teu espírito e desfruta, desfruta da paz que Ele conquistou para todos nós. Bom culto a todos! Cristo é o Rei dos Reis, em nosso meio, seja adorado em majestade e poder. Te adora, porque o Senhor é digno, aleluia. No princípio o Verbo declarou a vida, digno é o Cordeiro, toda honra e glória, aleluia. Toda honra e glória, força e majestade ao sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em lutou por mim, aleluia. Senhor, por este amor, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor nessa noite, aleluia. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ele nos traz de volta ao começo sempre, aleluia, aleluia. Porque o amor do nosso Senhor, não importa quantas vezes for preciso, mas todas as vezes que nós chamarmos a Ele, Ele virá correndo para nos encontrar, aleluia, aleluia. O poder do Senhor, Ele nos trouxe uma vida nova, aleluia. Nós louvamos o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida, aleluia. Teu amor nos trouxe aqui mais uma vez. Filho, sou através da cruz. Teu poder nos revelou uma vida nova. Perto de ti. alegra, graça liberta, paz perto de ti. Aleluia, aleluia. Eu quero falar para vocês nessa noite, ser assim: Jesus Santo, diga, diga, Jesus Santo, Jesus único, único Rei, Jesus é Santo, mais uma vez. Aleluia! Se for para Jesus, você pode aplaudir mais forte, porque Ele é santo, é o único que é santo. Ele é Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Ele é santo. Aleluia! A presença de Deus está neste lugar, há uma presença do Espírito neste lugar. Aleluia! Você pode nessa noite cumprimentar essa pessoa mais linda que está do seu lado e dizer que Ele é santo, que Ele é Rei dos Reis. Aleluia, abraça o teu irmão que está do teu lado, libera uma palavra de Deus para a vida dele, derrama o amor de Cristo sobre essa pessoa tão linda que Deus colocou do teu lado nessa noite, amém? Glória a Deus, glória a Deus, povo abençoado, você pode tomar seu assento em nome de Jesus. Essa noite tão especial que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas, amém? Como família da fé, como corpo de Cristo, estamos aqui reunidos, não é mesmo? Muitos estão viajando, aproveitando o feriado, quem pôde viajar já esteve viajando, que o Senhor venha guardando essas vidas, venha conduzindo essas vidas, venha livrando de todo acidente, de toda investida das trevas, amém? Mas aprove a Deus, nós estaremos aqui nessa noite, para receber algo dEle, aquilo que Ele tem colocado ao meu coração, a falar a essa igreja nessa noite, amém? Então, estamos aí começando um novo tema, fé para avançar, né? O nome desse tema, dessa série que começamos. Estamos aí na metade do ano já, começando mais um ciclo, né? Algo que o Espírito Santo tem preparado para nossas vidas. Então, o Senhor tem falado grandes coisas neste lugar. Tem falado que este ano será um ano de casa cheia, um ano de mudança, um ano de bênção sem medida. E tudo que Deus fala, Ele se cumpre, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou algo, vai acontecer. A única coisa que Ele nos pede é que nós cremos somente. Nós só temos que crer, o resto já está tudo pronto, o resto já está tudo feito no mundo espiritual, não é mesmo? E grandes coisas Ele tem preparado, né? Deus tem falado à igreja e está acontecendo, né? E muitas coisas ainda vão acontecer até o final deste ano de 2019. Você verás a glória de Deus sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, sobre aquilo que você está buscando. Nada está perdido, nada está morto, porque nós temos um Deus que é vivo, um Deus que é presente e Ele está aqui neste lugar, amém? E Ele quer falar a nós nessa noite, amém? Glória a Deus. Então nós estamos aí começando com esta fé para avançar. Deus, Ele quer fazer assim com nós. Vocês sabem aquelas catapumpas que tinha assim antigamente no filme? Deus, Ele quer nos colocar naquilo ali e quer cortar a cordinha e vai assim, vai meu amado, vai, avança. É isso que Deus quer fazer com nós. Ele quer fazer como flecha na mão do arqueiro. Quer nos lançar longe. Amém? Quer nos lançar no alvo, no objetivo que é Cristo. Amém? Nós em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Amém? Mas é uma palavra que eu quero compartilhar essa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, ou seu tablet, ou seu telefone, seu aplicativo, seja qual for a forma que você vai ler a sua palavra. Se não tiver, você vai acompanhar no telão. É uma palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para falar à igreja. Amém? Antes de nós começar, diz para o teu irmão que está do teu lado. O teu sonho e os teus projetos, eles não estão mortos. Amém? Não estão mortos. Apenas dorme. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar está lá no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, capítulo 7, versículo 11 em diante. Talvez você já tenha ouvido falar dessa mensagem, dessa passagem, que fala do filho de uma viúva, de Naim. Amém? A palavra de Deus diz assim: e aconteceu pouco depois de ir a ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou-se o caixão, ou esquife, que me diz na minha palavra, com a versão mais antiga, e os que levavam pararam, e disse: menino, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderaram de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre vós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra e circunvizinhança. Amém? Baixa a tua cabeça um momento. Pai, nós te louvamos por essa palavra, colocamos diante da tua presença. Fala conosco, Senhor, mediante a tua palavra, que não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo, dirigindo, conduzindo esse culto mediante a tua palavra. Nós neutralizamos toda a força contrária neste lugar e declaramos a presença do teu Espírito, que eu diminua e que tu venha crescer em mim, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui tem uma história que fala desta viúva de Naim. Aqui não cita o nome dessa mulher, não fala o nome dela, somente diz que era uma viúva, ela era conhecida como uma viúva. Essa passagem ela só está escrita no livro de Lucas. E quando Lucas ele fez essa narração, ele não se aprofundou querendo saber o nome dessa mulher, que ela era conhecida somente como uma viúva. Amém? E nessa época, uma viúva era uma situação muito difícil para uma mulher que ficava viúva. Ela ficava desamparada, ela ficava sozinha. E o costume judaico, ele tinha um costume que a mulher, ela tinha um valor. A mulher, ela tinha que se casar. E o papel dela era dar filhos. E o primeiro teria que ser um homem. Aí essa mulher estava dentro da bênção. Mas graças a Deus, hoje nós vivemos na graça, amém? Não vivemos mais nessa lei. Mas essa viúva, diz a palavra de Deus que ela chorava apenas porque o seu filho estava morto. Ela não chorava porque somente o seu filho estava morto, mas ela chorava também porque seu marido estava morto. Ela chorava porque ela sabia que agora ela estaria sozinha, e ela chorava porque tinha enterrado o seu marido e já sabia exatamente que esse velório iria terminar. Ela já sabia como iria terminar, ela já tinha passado por uma situação parecida. Amém? E a palavra de Deus, ela também fala nessa passagem que Jesus, ele se compadeceu desta mulher. Jesus, ele se compadeceu desta viúva. E Jesus, ele não vem somente com uma palavra de consolo para essa mulher. Quando Jesus, ele vem somente com a solução para os problemas, amém? Então eu quero te dizer que Jesus, ele tem a solução para os teus problemas nessa noite, e que teus problemas não estão esquecidos e não está morto aquilo que Deus prometeu para a tua vida, amém? Esta mulher, ela chorava por antecipação da dor que ainda iria sentir. Ela chorava quando pensava que no dia de amanhã, ela estava chorando, quando pensava que um dia a sua vida era perfeita. Já que para os judeus casar e ter filhos era o maior sonho de todos, essa mulher, ela conseguiu isso. Achou um bom marido, foi abençoada com filhos e agora estava sozinha de novo. Que tristeza tão grande, não é mesmo? Ela teve a bênção, ela foi uma mulher abençoada, ela teve seu sonho, ela teve seus projetos, ela realizou o sonho de ser mãe. Ela, como a cultura judaica, ela estava alinhada dentro daqueles propósitos. Hoje eu tenho marido, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho filho, e ele é varão, ele é homem. Esse era o sonho de toda judia na época. Mas de repente ela perdeu seu marido. E ali os seus sonhos começaram a ser frustrados. Porque a pessoa, sozinha, uma viúva, desamparada. Mas tem uma palavra de Deus que o Senhor, ele não desampara as viúvas, ele guarda as viúvas, ele cuida das viúvas, amém? Mas imagina naquela época, se hoje já não é fácil, imagina naquela época, uma mulher sozinha, uma mulher desamparada, sem o seu marido. O homem é a cabeça da casa, é o esteio. E naquela época a mulher, ela não tinha tanta voz ativa como hoje as mulheres têm essa liberdade. Não era assim, era somente através do homem, era o homem que fazia tudo. A mulher, ela só tinha essa afinidade de ser mulher, de gerar filhos. Era isso que era a cultura. Eu imagino a mente dessa mulher, eu imagino o sofrimento dessa mulher, ela ter perdido, ela ter ido os seus sonhos indo por água abaixo. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um marido, e ela acorda, meu marido se foi, os meus sonhos se foram, os meus projetos acabaram aqui. Essa mulher, eu imagino que era uma mulher que já começou a entrar num quadro de depressão, um quadro de tristeza, um quadro de angústia, mas ela ainda tinha filho, ela ainda tinha o seu filho, mas pelas circunstâncias, seu filho venha falecer, venha morrer. E eu quero te dizer que filhos na Bíblia representam sonhos, promessa de Deus. Então eu quero dizer que filhos são bênçãos nas nossas vidas. Filho é promessa de Deus. Filho é o continuamento de uma família, onde começa uma geração, onde começa um ciclo novo. Filhos são bênçãos de Deus. E todos nós estamos aqui por permissão de Deus. Nada aconteceu por acaso, nada aconteceu por um descuido. Nós somos filhos de Deus e nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E se nós estamos aqui, que somos permissão de Deus, amém? E se nossos filhos vierem a este mundo, porque eles são permissão de Deus, senão não viriam, amém? E dando continuidade aqui, no caso, o sonho que um dia ela sonhou, a promessa que havia se cumprido, agora deixou de existir. Pelo menos, se seu marido estivesse vivo, ela poderia dar continuidade, poderia tentar novamente, poderia ter mais filho, mas já não existia mais o seu marido, já não existia mais aquela pessoa que andava do lado dela. E posso imaginar essa mulher nesse velório, triste, passando um filme na sua vida, passando ali uma lembrança que hoje eu tenho tudo, eu tive A felicidade, eu tive uma família perfeita, eu tive filhos, hoje eu não tenho nada. O que que vai ser de mim? O que que vai ser do meu sonho? Os meus projetos, foi tudo por água abaixo. Mas diz que Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum, lá onde operou o milagre do centurião. Talvez Jesus vinha vindo de lá, e essa cidade, ela era, diz a palavra ali, que era uns 50 quilômetros, mais ou menos, até a cidade de Naim, aonde estava acontecendo esse sepultamento. Mas também diz a palavra de Deus que onde Jesus ele andava, uma multidão a seguia. Diz aqui no versículo 11, e aconteceu pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. Então...